Victor Mike Quebec no solo aos 4-1, libera a direita para D. A 180 graus, backtrack para D. Sua transmissão está baixa. Desce até o 060-3192. Tente descendo agora para o 060-3192. Juliette, Vitor Charlie, curva agora esquerda na Pro 020, sobre vetor para sequenciamento. Esquerda 020, Juliette, Vitor Charlie. Oceaner 6315 decolou os 42, chame o controle, 120.8. 208, mais. Com 1010 para 2000 pés, voltar 319, autorizado. Controle Salvador, Oceaner 6315, boa tarde. 6315, sobe 360, mantém saída da EL. 36 da EL. Sequência livre, Vitor Marquebec. Gol no 333, chama a receita agora 1339-5, alterna 1325. 3395-3385, boa. Boa. Atenção, DLS, com 648. 648, completo 14-118-95. 1895, com 648. Salvador, boa tarde, com 1648. Gol no 648, chame passando Simbra, trem embaixo travado. Boa tarde, Simbra, com 5490, decolou os 44, chama o controle. Controle 208, obrigado. Até logo. Rodor Ground, Oceaner 6-1. 6-1 for 2, go ahead. 6142, 10-08, request pushback and start-up. Okay, clear, report to taxi. Okay, clear, report for taxi, 6142. Juliette, Vitor Charlie, voa Duna, desce para 2000, autorizado LS, ajuste no 0 no 0. Sim, para gol 648. Meu querido, controle de Salvador, é o trip 5490. Ah. Ai, ai, ai. Chame o controle, 120 decimal 8. Muito boa tarde, azul 4065, combina com. Fazendo é assim possível. Não combina. É pra Campinas, a cópia, tá bom, tá cópia? Pronto para a copa. Autorizado, Campinas 360, nível via Bridge, Pesulu no meio, Belzonte, decola da 1-0, curva à direita. Saída vai ser a da El Leda e depois via Bridge. Aciona 5173, controle frequência 208. É, foi meio rápido. É, Campinas, nível 360, via Pesulu no meio, Bravo Hotel Zulu. Saída é pista 1-0, após curva na direita, Dael, Leda, Bridge, 5713 transponder e 1208 406. Ok, só inverter o transponder, 5173, ok? 5173, ok, obrigado. O resto está correto, chama para acionar. Muito bem, chama aí. Solo 47, livre à direita, solo 219, gol no 648. 219, gol no 648. Solo voo 1648, livre ao 648, táxi Alfa, chamante da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Boa tarde, eu tá 392, tá estabilizando o GLS, que é um capacista. Boa tarde, chamo passando Simbra. Chamaram o Simbra 392. Salvador, ground to channel 6142, we have 150 on board. Alternate Natal, endurance of 3 hours and 30 minutes, request taxi. Clear to taxi via Abram and taxi India to holding short runway 10, call tower 118.95. Taxi via Abram, India, taxi Alpha, holding short runway 10, call tower 118.95, SNS 6142. Simbra, baixo gravado, tá 3192. Avistado, autorizado pouso, 090 graus, 149. Perto de pouso. A 48, observe a passagem da aeronave da Avianca, após ela ingressa à esquerda, portão 2. Gente, dando passagem da aeronave da Avianca, após ela 02, eu vou no 643. Minha 395, passando 180. Thank you. 6315, chame agora o centro Recife, 13395. 3395, não mais. Localizador Juliette, Vitor Charlie. Torre 1895. 1895, obrigado, senhor. Boa tarde. Hey, boa tarde, Papa Romeu. Juliette, Vitor Charlie. Juliette, Vitor Charlie, boa tarde. Chamo passando externo. Camarada externo, Juliette, Vitor Charlie. Salvador Tower, CNN 6142, holding short runway 10, ready for departure. Clear to line up and maintain. Line up and maintain 6142. 3192, no solo 52, libera a direita na ECO, solo 1219. Direita ECO 219. Aqui 3192, táxi Alfa e chame antes da Juliette. Vai ser a máquina da Juliette, 090. 090. Gente, chama retorno, Juliette, comeu. Boa tarde, 5-4, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 0 na via, chegada à maré. Firmo, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós, plano de voo estranhos cancelado 5-3, prossiga com referências visuais, chame de base para final pela direita da 1-7, Juliette Vitor Charlie. Ok, chamada de base para final do ano 7, Juliette, Vitor Charlie. Ocean Air 6142, airborne at 54, contact approach control, 120 decimal 8, right. 1208, good day, Ocean Air 6142. Segundo. 3192, esquerda, portão 4. Esquerda 4. É, a aeronave que chamou anterior, confirme. Ok, se a gente não possui o seu plano aqui no sistema, foi preenchido para que horário? Salvador de Pássaro, CNN 6142, Poca de Pássaro. Climb to level 350, 6142. Flight level 350. That's right, 350. Flight level 350, CNN 6142. Baixo travado, ciente, autorizado, pouso 1-7, 1-0-0 graus, 1-2-9. Livre, pouso 1-7, Juliette, Vitor Charlie. Salvador de Pássaro, né? 6142, request flying direct Jamo. Clear direct Jamo, 6142. Direct Jamo, 6142. 7, Vitor Charlie, no solo 57, libera a direita, livre taxi. Desce para 4 mil pés, ajuste 1010. É ok, exatamente. Então eu não tenho aqui no sistema ainda, deve estar entrando, já se modificou. Provavelmente deve estar introduzindo lá, já deve aparecer para mim aqui agora. Que aguarde. Confirme. 35490. Bebezinho da direita, sabe a formação de bebê? Ciente 5490 da presente Petrolina. Da presente Petrolina, mas nós vamos ver se a direita, bebezinho da direita, tá? O capo, à direita e após os desvios da Petrolina 5490. 5490, após desvios, vou direto para a Petrolina. Cruzando por 125. Que a Coriota está autorizado para acionamento, chame táxi. Seu plano é visual Manati, confirme. Ok, chame, pronto para o táxi, vai decolar a curva direita, saída visual, corredor axé, acione seu código padrão, controle na saída 208. É Papatão, Rocha, Tango, Quilo? 2591. 2591, descend to 2000 feet, at MCR 1010. 2000 feet, 1010, Brazilian Force 2591. Eu não tenho nada no sistema aqui, nem DLA, nem plano, nem mensagem nenhuma aqui. Foi Papatango, Rocha, Tango, Quilo, é isso? Prossiga. Ok, passou a 4, vai essa rota já volta em condições visuais anteriormente, o nível mínimo aí é 080. Autorizado, puxa, acionar, chame táxi. Chame ali. Aqui, eu acho que até o que esse foi feito aqui na IAS Salvador. Chama pra descida, pastor 14. Solicito que entre em contato com a IAS e não, não tem nem no sistema, nem DLA, nem plano, nem nada aqui no sistema. Eu não tenho aqui no sistema, ok? Vou tentar contato aqui também, mas às vezes eu não consigo também. Tem que contar também com a IS direto, vou tentar aqui para verificar. solo, o F5856? 45, alterna 2685. Uma Recife, 12545, alterna 12685, Xanel 6142. O controle autoriza o procedimento para 3154. Autorizado ILS, repórter estabilizado, 3154, a um helicóptero 500 pés, próximo à duna. Sim, autorizado ILS, reportar estabilizado para 3154. Oscar Bravo, chama a torre agora, 118-95. Contra Natal? Tranquilo. Autorizado para Natal, nível 350 via Pesulo 10. Decola da 10 curva esquerda, saída a Puca, transição Zipar. Aciona o código 5401, controle frequência 20.8. Autorizado, Natal 350, Pesulo 0, decola 10, curva esquerda, Puca, Zipá, 5401-208 ao controle, o F585, portão 5. Correto, chama para acionar. Demora. Táxi azul 4065, POB 124, alterna Ribeirão Preto, com 4 horas e 10. Liga o táxi à direita, até a ponte fera, chame torre, pronto, 18.95. Liga o táxi direito, chama de torre, pronto, 18.95, obrigado, 4065 azul. Liga 185, barão da 70, 5.0. Minha 314 na via maré para 2.000 pés, ajuste 1.010. Via para 2.010, ajuste 1.010. Para 3.000 pés. 3.000 pés, minha 314. Minha 807, redução para 2.00 mais, número 3. 2.00, gol. Tanque na guarda, Alfa Tango, Tango para o corredor forte, vai sair em curva esquerda no corredor forte inicialmente, a 1.500 pés, decolagem da 17 curva esquerda, cruzamento do campo segundo, coordenação com a torre, aciona 0136, controle 208. Azul 4065, autorizado decolar, pista 10, 090 graus, 129. Colagem autorizada, Bituro 0405. Peça 18, TC 195 já para posicionamento táxi. Prossiga, tranquilo. Chivo 90, direto Petrolina, chama agora Recife no 2545, alterna no 2685, trip 5490. Aguarde pista livre, Embraer 190 da Azul, no ingresso para decolagem. Gente. Azul 4065, decolagem imediata, 090 graus, 129. Imediato, 4065. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, aproxime pelo setor sul do aeródromo e para pouso no pátio 3. Observe aeronaves, homens, veículos e máquinas e edificações. Chame o solo em 1219 quando estiver na curta final. Vento 090 graus, 2 nós. Bravo. E aí manter o no 7, Mike Eco Delta. Could you confirm if I clear for ILS 1A10? 3154, autorizado pouso, 090 graus na 3 nós. Confirma o vento? Azul 4065, decolou 08, chame o controle 120 decimal 8. Controle 208, 4065, boa tarde. Boa tarde. O Romeu Oscar Bravo, o pouso no pátio 3, confirme se pousa e logo em seguida decola. Vai vir pra cá passageiro, senhor. Não, mas posteriormente, pretende decolar, né? Porque lá não acho que não vai poder ficar, não. Tá com a restrição lá. Ah, não, beleza. Só pretende decolar na sequência. Positivo. Acho que é o quilo da escuta. Sou Delta, autorizado decolada 17, 090 graus, 149. Tower, Brazilian 425, 91, full ILS. Roger, report on normal final, runway 10, traffic information, helicopter, Romeo 44, taking off at threshold 17 now. Brazilian 425, 91. TAM 3154 no solo 09, libera direita, solo 121. No sistema aí? Meu Oscar Bravo, chame agora o solo em 121 decimal 9. Está autorizado então o voo Maceió 070 na Golf 77. Decola da 190 com curva à esquerda na saída Conde. Aciona o código 0260 e o controle vai ser 120 decimal 8 na saída. Autorizado descida, navio chegada mar. Pastor Lombardi. And lock. Brazilian 425, 91, normal final. Roger, clear to land, 090 degrees, 12 knots, Air Force 2591. 91. Meu país, 1010. Zero, corredor a checo. A direita, chama o controle 120 decimal 8, Mike. É alta 208, virado. Controle Mike Eco Delta, ascendendo para 1000 pesos a 700 manhã para Maratim. Chama 20 milhas fora, Mike Eco Delta. Chamarei 20 fora, Delta. Q3154, esquerda, Juliette, portão 9. Juliette para 9. Deixa eu ver que acionamento é F5856, portão